Nasci limão sem mancada. Fire imaginário, Andrew Jackson. Sem vacilo, irmão, tá no fire. Fire imaginário, funk Babylon. Sem vacilo, irmão, sem mancada. Fire imaginário, Andrew Jackson. Sem vacilo, irmão, tá no fire. 1, 2, 1, 2, aqui não para. Bom, bomba, a bomba que dispara é sujo. É tipo aquele barro debaixo da grama. É tipo mangue pedindo causa lama. É sonho, é pesadelo, é relax na cama. Sujeira sonora é a ferida que inflama. É a declaração, é um bilhete pra quem ama. É o mesmo que perguntar se o macaco quer banana, né? Speed, tem até quem duvide que aqui é o rap é o revide. Eu levarei a poesia em canção. Esse é o quarto, é a compilação de ideias. Se antene, se informe, analisa. WM queima L, ela traz pra minha brisa. Arrastão, é o impacto. Sem amor, não há paz. E a paz não é caô, não. Fire imaginário, funk Babylon. Sem vacilo, irmão, sem mancada. Fire imaginário, Andrew Jackson. Sem vacilo, irmão, tá no fire. Vacilo, irmão, sem mancada. Fire imaginário, Andrew Jackson. Sem vacilo, irmão, tá no fire. E foi, foi, de uma vez e nunca mais voltou. Eternamente seu rastro deixou e ficou o que plantou nos corações. Rimas e beats e os refrões, nem só em busca de cifrões sem dó. Dos falsários e vilões sem pó, só contempla os camarões. Divide o bolo com os leões. Seja herói, uai, uai, seja marginal. Seja herói, uai, seja marginal. Seja herói, uai, uai, seja marginal. Seja herói, boy, boy, seja marginal. Fire imaginário, funk Babylon. Sem vacilo, irmão, sem mancada. Fire imaginário, Andrew Jackson. Sem vacilo, irmão.